2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música. Ah, se você, gente ouvinte, quiser participar por carta, este é o nosso endereço. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender agora ele que reside em Porto Ferreira, capital nacional da cerâmica, o senhor Gervásio Evangelista Macedo, que gostaria de ouvir, no arranjo do Chico, conjunto Titulares do Ritmo, do Jorge Galati, que viveu muitos anos aqui em São Carlos, Saudades de Matão. Carlos Galhardo, rei da valsa. Carlos Galhardo, do Custódio Mesquita, nesta valsa, que recebeu uma roupagem e regência do Custódio Mesquita, que era maestro pianista. O homem da valsa. Tudo isto para ele, que reside em Porto Ferreira, em nossa sintonia, o senhor Gervásio Evangelista Macedo, que ainda seleciona o conjunto Farroupilha, cantando esta adaptação para o nosso idioma do Espírito Santo, Papai Walt Disney. Nesse mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surge uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor lá no céu, junto a Deus, em silêncio a minha alma descansa. Desventura desta grande dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Água no mar. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sofrendo.

O sol, quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a musa e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com a música nesta manhã de domingo. Cartinha assinada pelo senhor Luiz Cavalcante. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos e ele gostaria de ouvir esta apresentação, fazendo com que o ouvinte aprenda a batucar um samba de verdade, dando assim a continuidade com Minha Palhoça, do Jota Cascata. Esta música defendida pelo Ciro Monteiro e de Dilermando Pinheiro, que batucava em seu chapéu de palha. Ainda para ele, o senhor Luiz Cavalcante, São Carlense, em nossa sintonia, do Chico Buarque de Holanda, uma gravação sui generis com o conjunto Demônios da Garoa, a banda. É música do povo. Seus instrumentos são inventados pelo povo, improvisados na rua, em casa, feitos de nosso cotidiano. Um gato. Outro gato. Mais um gato. Em casa, uma frigideira. Uma cadeira. Um prato e uma faca. Talvez os mais fáceis, os do samba da esquina. Uma caixa de fósforo. E um chapéu. O samba já foi cantado de diversas maneiras, improvisado ou em coro. Houve sambistas de peito forte e os sambistas de nariz. O cantor chorando e a dupla. Esta, talvez, uma das formas mais ricas de cantar o samba. Mais malandra, mais generosa. A dupla sumiu quase, profissionalmente difíceis de serem mantidas. Esse espetáculo pretende mostrar uma das mais famosas duplas que o samba brasileiro já conheceu. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem poça, se faz bossa, fica lá na roça. Na beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira cobre a banda da varada, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoa o ar ao nosso dia. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, por falar em... Você já tem casa própria, Dilema? Não, tô na pila da dona Sandra. Então se manda. E lá tem bosta, se faz troca. E fica lá na roça, à beira de um riachão. E à noite tem violão, uma roseira. Cobre a banda da varanda. E ao romper da madrugada tem a passarada. Abençoa o nosso dia. Tem um cavalo, tem que comer, esperando. Ô, Ciro. Hein? Eu vendi o cavalo. Por quê? A televisão não me paga. Ih. Lá tem jornal, lá tem revista. Tem uma guardada para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Do papagaio que matei e do pará. Um aparelho de rádio com batata e um violão que desacata. Que saudade da mulata, saravá. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem poça, se faz bossa, fica lá na roça. Na beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira. Cobre a banda da varada, e ao romper da madrugada vem a passarada. Abençoa o nosso dia. Mas se você quisesse morar na minha palhoça. Por falar em palhoça, você já tem casa própria, Dilema? Não, tô na pila da dona Sandra. Então se manda. E lá tem bosta, se faz troca. E fica lá na roça, à beira de um riachão. E à noite tem violão, uma roseira. Cobre a banda da varanda. E ao romper da madrugada tem a passarada.